Tô tranquilo e calmo pros bicos que quer me invejar. Sei que Deus decidiu que a minha estrela vai brilhar. Ao passar do tempo eu consegui minha naveira. Na rua de SP de Cayenne a 180 ganhou meu cordão e tive orgasmo com Invicta. E deu uma frisada nas três listras do Adidas. No bolso aquele placo, passantinha virada da vara. E se eu te chamar nas ideias, o resumo vai ser na minha casa. Banheiro, hidromassagem, hoje tu tá perdida. Convoca as amigas que o Kevinho tá na pista. Vem junto com o elenco, caiu na rede é peixe. Segura a nova geração, mais um dos 4M. Vem junto com o elenco, caiu na rede é peixe. Segura a nova geração, mais um dos 4M. Segura a nova geração, mais um dos 4M. Tô tranquilo e calmo pros bicos que quer me invejar. Sei que Deus decidiu que a minha estrela vai brilhar. Ao passar do tempo eu consegui minha naveira. Na rua de SP de Cayenne a 180 ganhou meu cordão e tive orgasmo com Invicta. E deu uma frisada nas três listras do Adidas. No bolso aquele placo, passantinha virada da vara. E se eu te chamar nas ideias, o resumo vai ser na minha casa. Banheiro, hidromassagem, hoje tu tá perdida. Convoca as amigas que o Kevinho tá na pista. Vem junto com o elenco, caiu na rede é peixe. Segura a nova geração, mais um dos 4M. Vem junto com o elenco, caiu na rede é peixe. Segura a nova geração, mais um dos 4M. Segura a nova geração, mais um dos 4M. Vai. 4M, 4M, 4M.